estabilizado, visual com a pista, tá 3520. Tá 3520, completo, sinal que chama em torre 1895. 1895, 3520. Torre Salvador, tá 3520, passando 80. Confirma até embaixo da base. Afirmativo. Autorizado pouso, pista no zero, vento. Só um minuto. Confirmando vento 020 graus, 029, 3520. Ciente do vento, 3520, autorizado pouso. Bom dia, boa noite, nome informação Delta 190, pronto, se puder. Bom dia, boa noite, nome meia, terça para 2000 pés, NH10, nome meia, Luiz Duna. 2000, Duna 1016, boa noite, nome meia. 3520, solo aos. Solo aos 39, livre à direita, táxi Alfa, Juliette.04. 98 no meio, autorizado no RS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 98 no meio.